3517, identifique, chegada Bonfim, informe no ideal para descida. Desça e mantenha 4.000 pés, 1.010, 3.5 no 7. dia, noite 04, identifique, desça e mantenha 5.000 pés, 1.010. No 995, identifique chegada a Bonfim. Desça e mantenha 6.000. Ajuste do altímetro 190. TAM 3597, desça e mantenha 2.000 pés, no precisar a final do ILS X-Ray 1.010, acuse no localizador. 17115, identifique chegada Bonf, desça e mantenha 5 mil pés. Reporte no ideal para descida. 715. Gol 1804, desça e mantenha 3 mil pés, 1010. 3 mil pés, gol 1804, liberado em torno de 4 mil. Liberado da restrição de altitude e velocidade pelo. Liberado altitude e velocidade pelo 1804. Gol 1995, desça e mantenha 4 mil pés. Ajuste navegação. Velocidade 230 nós, em função de tráfego à frente da companhia, com velocidade inferior a 9 milhas à sua frente. Para final do procedimento LS, 5 milhas para Simbra, torre 11895. 1895, bom dia. Gol 1804, 2 mil pés, livre elétrico no localizador. 2 mil, livre elétrico, vai acusar o localizador, gol 1804. 3597, bom dia, tráfego no estado, tem livre pouso, pista 110, com vento 060 graus com 07 nós. Livre pouso, 3597. Desça e mantenha 3 mil pés, 1010. 3000 pés, 1010. Gol 8897, identifique, chegada a ponto, desça e mantenha 6000 pés. Reduz a velocidade para 240 nós. Eu quero parabéns ao meu pão, que eu vou te dar 240 nós. Bom, que bom, meu pão. Alô? 17, 15, desça e mantenha 5000 pés, 1010. 5000, 1010, 7. Realizou LS 804. 804, 4 milhas para Simbra, completa final do procedimento, torre 186. 186, seja. Gol no 595, desça e mantenha 2000 pés, Simbra LS, aqui no lote. Gol no 995, desça e mantenha 2000 pés, livre LS, 1010. 2000, 1010, livre LS, 33, libera direito, não me escuta. Prossegue alfa, Juliette, portão 04. Libra próxima direita, mantendo a escuta, alfa, Juliette, portão 4, 3507. Controle, boa noite, 04. Torre 1895. 1895. Torre, boa noite, 04. 1804, bom dia, sinal da 1-0, check 3. Baixar travado. Sente, boa noite, 04, livre pouso, pista 1-0, vento 070 graus com 089. Livre pouso, pista 1-0, boa noite, 04. Gol 995, completa final, pista 10, torre 1895, ajuste 1010, reduza para aproximação. 18895, reduzindo para 995. Salvador, gol 995. Gol 995, bom dia, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Bom dia, aguardando, gol 995. 8-04, em solo aos 37, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 1, para sua escuta 8-04. Gol 1995, cheque o trem, em livre pouso, pistão no 0, vento 070 graus com 099. Embaixado checado, livre pouso, vamos nos agora 995. Autorizado até 2010, jacuzzi no localizador. 2010, cruzará no lote no 707. Bom dia, no 607, desça e mantenha 4 mil pés, chegada a Monte, identifique 1010. 4 mil pés, chegada a Monte, 1010, identificou o voo. Gol 897, desse mantenha 3 mil pés, 1010, no ajuste do altímetro. Tráfego à sua frente. Boeing da companhia, velocidade inferior 7 milhas. Desce, descendo para 3 mil pés, gol 897. Gol 897 completa a redução para 2109. Reduzindo 210 nós, 1887. Gol 1995 no solo aos 40, libera a direita na minha escuta. Prossegue Alfa Juliette, portão 03. Direita Alfa Juliette, portão 03.